Filho, contigo estarei. Mais andar, filho, tuas lágrimas enxuguei e hoje estou aqui pra te ajudar. Quando em horas tristes te encontravas e os teus amigos te deixaram, quando os teus joelhos tu dobravas, filho, ao teu lado eu estava. Filho, eu amo você.